Lima, Romeu, Romeu, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 3325, boa noite. Via Índia, no ponto de espera, torre 18-95, ajuste 1015. Via Índia, no ponto de espera, 18... O quê? 18-95? Afirmativo. Mari, desça para o nível de voo 070. 3258. Oceano MA310, vetoração para interceptar o custo oxidador, curva esquerda, proa 055. Tango November Eco, desça para 2000 pés, ajuste 10115, autorizado a sinal ILS Eco e reposta estabilizando localizador. Cliente para 2015, está autorizado a ILS. De decolar, pistão 10, vento 10 graus, 10 nós. Zero 85, puxa, beca e acionar. Pistão 9, chantagem. Já, amarei, obrigado, hein? Então, 3662, a sua identificação autorizada a chegar a Mari, disponível de voo 080. Tucano 3, decolado 251, controle 120, decimal 8, bom voo. 128, poderia confirmar para 1613, frequência? 120, decimal 8. 120, decimal 8, uma boa noite, voo 1613. Boa noite. Trip 5218 na escuta do controle. É 6310, mantenha a presente velocidade. Salvador de Patrick, Go 1613, passing 2000. Go 1613, read that contact. Climbing set level 360, Arbor de Patrick. On Arbor de Patrick, climb set level 360, Go 1613. 179 agora, 3 horas e 47, alterna o Galeão. Taxi via ainda no ponto de espera, chame 2, 1895, Obrigado, uma boa noite. Ajusta no 0 no 5. Ajusta no 0 no 5, 3, 2, 5, 8. Controle trip 5, 2, 1, 8, muito boa noite, sem informação, meu. Trip 5218, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 065. 065, sequenciamento, 5218. Desça para nível de voo 090, trip 5218. Para 090, 5218, obrigado. Controle para passando Juliette Alfa. Juliette Alfa, faça uma dedicação para a chegada a Mari, disponível de voo 090. Na 6310, reduz a velocidade para 1970 nós. Na 6310, copia o controle. O Xené 6310, reduz a velocidade para 1970 nós. Tango November Echo. Tango November Echo, complete a final, chame torre 11895. 1895, obrigado. Pronto. Torre Salvador, boa noite, Tango November Echo, final 0. Tango November Echo, continua a aproximação, aguardando a autorização do pouso. Poderia confirmar o vento, por gentileza? 1-10 graus, 1-0 nós. Obrigado. 1-0 10. 1-0 Mari, 24-398, passando sua bola e 50-398. E aí, chegou na 398. Oceané 6310, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reduz a velocidade para aproximação, reporte estabilizada no localizador. Obrigado. Pés, ajuste no 0, 0, 0. mil pés no 015, Tan 3258. Tan 3662, desça para 4 mil pés, ajusta no 095. Plano externo, Tango November Eco, cancela para 17. Sim, Tango November Eco, plano IFR cancelado 57, autorizado base pela direita, reporta final embaixo travado. Sim, a gente reportará final do 7 Tango November Eco. Trip 5218 para o curso localizador, curva direita, proa 075. Direita 075. Desça para nível de voo 050, trip 5218. 050, 5218. Né? 3858, reduz a velocidade para 1970 mais. 170 nós, 3858. Gente, Gol 16113, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260, suba restrito com nível de voo 340. Recife Center on frequency 1288, keep on level 126.0 and climb restricted to flight level 340, go 1600. O Xené 6310 estabilizou? Afirmativo, pode estar no trabalho de um ano de cuidado. Chame torre 11895, o Xené 6310. 8-1-9, Xené 6358, desce para 2000 pés, ajuste 10-1-6, autorizada sinal ILS-X, e reposta estabilizar localizador. 2 no pé, 2 no meio, autorizado a sinal do ILS-X, reportará estabilizando o localizador da 3258. Tan 3662, reduz a velocidade a 1709. 1709. R6310, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo. É 198 grau speed. Controle, muito boa noite. Este é o Gol 1885, decolou na sua escuta. Poderia mover novamente? 1-10 graus, 9 nós. É, está avançado, está avançado. Tango November Eco no solo aos 2300, confirma o PAT. 2, desça para 3 mil pés, ajusta no 096. Ajuste 10-16, então 3662. 35218, desça para 4 mil pés, ajuste 10-16. Direto a qual? 4 mil? 35218, 4 mil pés, ajuste 10-16. 4 mil pés, 10-16, 5218. Juliette Alfa Alfa, desça para nível de voo 050. 050 Alfa. Azul 4070, acione identificação, autorizando a chegada Mari, desça para nível de voo 070. 070 identificado, contato completo. Gol 1398, desça para nível de voo 060. 060, gol 1398. Estabilizado localizador do ILS 6310. Tan 3858, sente, chame torre 11895. 1895, Tan 3858. Pan 3662, reduz a velocidade para aproximação, desça para 2.000 pés, ajusta no 016. Para 4.000, 35218, reduz a velocidade para aproximação, desça para 3.000 pés, ajusta no 016. Reduzindo, está presente, desça para 3.000 pés. Juliette Alfalfa, reduz a velocidade para 1709, desça para 4.000 pés, ajusta no 016. Para 4.000 pés, 1069, Juliette Alfalfa. Reduzindo para 1970. Pan 3662, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Autorizado, pista 10, vento 110 graus, 11 nós. Autorizado, pouso 90, trem vai estar travado, está 3858. Para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 050, reporte estabilizado. Esquerda 050, reportar estabilizado, direto ao foco. 3662, Pan 3662, chame torre 11895. Trip 5218, desce para 2.000 pés, ajusta no 016, autorizada a sinal ILS e reporte estabilizado localizador. 2.000, reduzido, apontar localizador, 5218. Juliette Alfalfa, desce para 3.000 pés, ajusta no 016. Para 3.000 no 016, Juliette Alfalfa. Juliette Alfalfa, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 6, reporte estabilizado no localizador. Para 2.000, 1.0 no 6, reportará estabilizado no localizador, Juliette Alfalfa. 36.000, voa no 398. Voa no 398, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0 no 6. Para 3.000, comi 16, voa no 390. Azul 4070, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 6. 4.000, 1.0 no 6, 4070. Chaco já dá no localizador, trip 5218. Trip 5218, chame torre 11895. 1895, muito obrigado, até já. Sim, está 3662. 858 0612, direito 219. Direito 219, livrou pista para 3258. Torre trip 5218, foi LS. 30 segundos, 1016 no ajuste. 1016 no ajuste, guardando, prosseguindo. 3662, uma centena, 89, pouso autorizado, 90. Tipo pouso, pista 90, são 3662. Alfa Juliette 03, doutor. Alfa Juliette 03, são 3258. Gol Gol 1885 na escuta do controle. Na escuta, prossiga, câmbio. Gol 1885, chama centro Recife, na frequência 1251, na alterna 1-3325. 1-3325, uma boa noite, 85. Gol na 398, solicita uma pessoa 045 por 5 meses devido ao Parmatain. Gol no 398, 100. Só corrigindo para 030, cara. Se alfalfa, chame torre 1-895. 1-395, já de alfalfa. Azul 4070, reduz a velocidade para 1.90 nós, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, um Boeing 737. Reduzindo, Fiat 4070. Solo ao 08, direita, solo 219. Trip 5218, na centena 10-9, ajuste no 0, no meio, pouso autorizado, 1-0. E pouso 5218, tem baixa chegada. 2010, com 1016, reportará o 398. Táxi Alfa, Juliette 08 ao portão. Alfa. Quero ciente, reporte o terno do desvio, aguardando para interceptar o curso localizador. Reportará 4070. Azul 4070, tem condições de interceptar o curso localizador nesta proa? Afirmo. Do 070, copia o controle? Afirmo, tem condições de interceptar o LOC nessa proa. Sente, reduz a velocidade para 1.970 nós, desça para 2.000 pés, ajusta no 0 no meio, reporte estabilizado. Azul 4070. 2.000 reduzindo, reporte estabilizado. 4070 da Azul. Uma boa noite, 97 Tancor, 27 com a informação Serra. Jet 5827, boa noite, formação Sierra, confere. Galeão, nível 360, tanto copo. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-7-5 no transponder. Autorizado para o Galeão, 360, pistão no 0, curva direita, na saída da El, Leda, Bridge. Após intercepta pêndulo 1-0, conforme o plano. 208, controle 5475 no transponder, está na posição de número 4. Tem 04, chama pronto para o inspecionamento, é objeto 5827. Obrigado. Alfa Alfa, solo 13, direita, solo 1219. Direita, solo 1219, direita, solo. Juliette Alfa Alfa, liberando via Eco, confirma o pátio de destino. 120 graus, 109. Vivo, pouso 910, gol no 398. No pátio 3, então, atento ao sinalizador, o Juliette Alfa Alfa. Europa 083, Scotia Dance, descendo 7050, cleared, bom for arrival. 050, bom for arrival, Azul 4070, chame torre, 11895. 1895 com a torre, obrigado, até a volta. Eu vi aqui, o seria pátio 3, confirma o pátio destino? Pátio 3, né? Pode prosseguir agora, próxima à esquerda, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador.